Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos a Falar de Memória, sempre com João Guedes. Encontramos-nos de novo na Avenida do Ouvidor Arriaga, junto à casa conhecida como a Vivenda de Xuitakei. Na última edição recordámos as muitas histórias associadas a esta casa, que parece ter os dias contados com a construção de mais um arranha-céus, e referimos o último proprietário, uma figura que agora evocamos com mais tempo. Falecido em 2007, Xuitakei era o patriarca de uma das mais importantes famílias de Macau e assim assumiu um papel que, com o seu desaparecimento, fez também sumir uma certa organização da sociedade de Macau, João. Exatamente, é uma coisa que hoje pouco se sabe dessa organização da sociedade de Macau, que tem início no século XIX. Antes disso, Macau era uma cidade exclusivamente portuguesa. Aliás, a comunidade chinesa entrava de manhã nas portas do cerco, existia ainda a muralha da cidade, trabalhava em Macau e ao fim do dia regressava outra vez à China e as portas eram fechadas. E, portanto, quem vivia em Macau eram os macaenses, portanto, a comunidade portuguesa e estrangeira que estava aqui, mas não a chinesa. Isto tudo altera-se no século XIX, principalmente a partir de 1840, 1850, começa a haver um relaxamento dessa segregação entre estrangeiros e chineses, e a comunidade chinesa passa a residir gradualmente em Macau. E essa comunidade chinesa organiza-se naturalmente. E organiza-se porquê? Porque fala uma língua completamente diferente. Não se entende com o governador de Macau, nem se entende com o resto da população. Portanto, há os tais jurubaças, os homens, os línguas, exatamente, os intérpretes, de que já falamos aqui num dos nossos programas, e portanto, são esses intérpretes que fazem a ponte entre os dois. Mas a sociedade chinesa que aqui vivia não podia deixar de se autogovernar. E de maneira que isso é feito de uma forma muito informal durante décadas, até que em finais do século XIX começa a notar-se uma tendência de organização política da comunidade chinesa. E isso dá origem, isso mostra-se na criação da Câmara do Comércio, da Associação Comercial. A Associação Comercial reúne os principais comerciantes de Macau e não se resume à atividade comercial, bem longe disso. Não, acaba por ser uma espécie de governo sombra que gera os problemas da comunidade chinesa. Aliás, aqui em Macau há também, como creio que já falamos antes, o Tribunal Privativo dos Chineses, exato, dos chineses. Portanto, tudo isso se passava na comunidade chinesa e, portanto, havia uma transposição, um governo sombra, não é? Passava das suas instituições, exatamente, dos seus organismos. Exatamente. Todo esse institucionalismo que se criou na segunda metade do século XIX passava à revelia dos portugueses, não é? E aliás não tinha interesse para a comunidade portuguesa. O governador dava as suas ordens através desses órgãos que tinha de comunicação com a comunidade chinesa e isso lhe bastava. Portanto, poderemos dizer que o governador, no fundo, a única coisa que geria com maior proximidade seria o vasto corpo de funcionários públicos que aqui existiam em Macau. A comunidade chinesa governava-se por si, tendo em atenção, naturalmente, as grandes diretivas que eram emanadas do Palácio da Praia Grande, do governo de Macau. Havia até o líder da comunidade chinesa, os últimos líderes da comunidade chinesa foram Loli Miok, do Jardim, que não está aqui também muito longe desta casa do Xuitakei, e depois foi Ou In, foi o último líder da comunidade chinesa, porque aproximava-se a transferência de soberania e, portanto, já não fazia sentido haver um líder da comunidade chinesa. Esses dois líderes foram, portanto, os últimos, e eles, pode dizer-se, eram os primeiros ministros, mas não eram eles os únicos. Portanto, quando se diz o líder da comunidade chinesa, ele não era ele que tudo mandava. Tem que ser no plural. Exatamente, tem que ser no plural. E então quem eram? Eram as figuras mais destacadas de Macau, que formavam essa tal espécie de governo sombra, que em vez de se reunir no Palácio do Governo, reunia-se na sede da Associação Comercial. Pronto. Ora, quem pertencia ultimamente a esse triunvirato, o último, era o Win, que era o líder indisputado, e depois era Maman Kei, de quem muita gente aqui não gostava muito. E depois havia uma figura que uma grande maioria da população simpatizava, que era precisamente aqui Xu Takei. Xu Takei era um homem que foi formado naqueles tempos conturbados da Guerra Civil Chinesa, né? Ele nasce em 1911, vai para Cantão, estuda em Cantão e, portanto, fica contaminado por aquelas ideias socialistas. É a altura da formação do Partido Comunista da China. E ele desde muito cedo tem essa ligação. E ele desde muito cedo tem essa ligação. Não é? Contrariamente aos outros líderes da comunidade chinesa, cuja ligação a essas ideias foi mais tardia. Exatamente, portanto, o Win começou por ser um homem do Partido Nacionalista, do Kuomintang, e depois, em 1964, abandona o campo nacionalista e passa-se para os comunistas. Não, mas não é um comunista, ele não é um membro do Partido Comunista, nem sequer um comunista, tal como Maman Kei. Maman Kei era um simpatizante das novas... Aliás, diziam que Maman Kei era branco por fora e vermelho por dentro. E Ao In era vermelho por fora e branco por dentro. E era o que se dizia naquela altura, quando foi a sequência do 1-2-3, dos acontecimentos de finais de 1966, quando os ânimos estavam exacerbados. Ora, Xu Takei foi uma figura que foi sempre unânime. Ele era uma pessoa simpática, mas era um artista. Ele, muito ligado às questões da cultura. Às questões da cultura, da arte e também do desporto. Ele é um homem que usa a sua fortuna para promover em grande escala o desporto, mas não só, também a pintura. Há algumas associações aí que lhe devem muito. Foi um dos produtores do Festival de Artes, creio. Exatamente. Também. Ora bom, e curiosamente também da música, que é a parte menos falada, porque ele tocava também, creio que tocava eru. Ele é um homem, portanto, muitíssimo ligado à música, só que acaba por essa faceta não transparecer com igual preponderância que as outras, porque ele gostava da música chinesa e, portanto, nesse tempo a música chinesa era muito circunscrita à comunidade chinesa. Mas, portanto, é aqui nesta casa que acaba por se juntar, enfim, a Casa da Cultura. Todas essas facetas de Xu Takei. Exato, de Xu Takei. Tiveram aqui acolhimento. Tiveram aqui acolhimento. Lá está, porque Xu Takei fazia parte, era um dos três homens que fazia parte desse tal governo sombra de Macau, que era quem regia a comunidade chinesa. Bem, sei que sempre, enfim, prestando contas ao governador, que era o representante de Portugal. Mas a comunidade chinesa governava-se por si e Xu Takei é um dos expoentes. Assim recordamos, Xu Takei foi um dos chamados líderes da comunidade chinesa de Macau e viveu aqui nesta vivenda na Avenida Ouvidor Riaga, uma vivenda que aparentemente tem os dias contados para dar lugar a um arranha-céus. Obrigado, João. Até à próxima. Obrigado. Thank you.